junto do pragmatismo da metafísica, por isso insisto. A ideia fugiu à mente, sou persistente. Chega para das rimas, evolução começa aqui, não desisti. Vou no fluxo temporal, destruído interval. Nem pra gramática, eles destabilizam a estática. Diga ao cara que se mova antes que morra. Afinal, você não viu ao mundo à toa. Na boa, me sinto ao lado dos chegados, empenhados, microfone em punho. Caneta, papel, rascunho, rimas que incomodam feito um soco. O assunto é contundente, tão versátil que todo mundo mente. Não entende, desconversa, discrimina. Fala mal do que não compreende, aí fico puto. Tanto que mudo de assunto, tá tudo certo. Construo o verso, o tema. Tá concreto, mas chego perto. Papel e caneta na mão. Papel e caneta na mão. Papel e caneta na mão. Papel e caneta na mão. Espero a dádiva da inspiração. Existia não toda hora eu penso nisso. Se comecei, eu não sei como termino. Quero harmonia, mas só cheguei no desafino. Tudo que eu queria era falar o que eu sinto, o que eu penso, o que eu vivo, o que eu acho, o que eu não acho. Meu poema é sujo e minha rima desabafo. Sem inspiração pra nada, eu tô aqui há horas. Até agora só pergunta sem conseguir resposta. É foda, talvez seja só momento. Amanhã talvez eu volte a ser o mesmo. Louco como sempre fui, sem nunca deixar de exceção. Falar o sentido da vida, sinto com o sangue espalhado no chão. Tudo bem, tudo vai, tudo é fácil. Eu tô passando a minha luz que cega hoje, amanhã me ilumina. Eu sou artista, sem o perfume que inspira. Eu sou um rapper, tentando construir a rima. Papel e caneta na mão. Demorei vários dias pra fazer essa rima, nem tinha clima. Os caras aqui tão meio putos comigo. Eu não fiz de propósito, seria ilógico. Afinal, a demora ajuda a perfeição e deixa sem ação. Quem desacredita, não põe fé na inspiração, na escrita quando faltam rimas. Então ainda não HD, porque também sou assim. Sou exigente comigo, quero o melhor de mim. Inspiração e talento é combinação perfeita. Com certeza. Mas o segredo do poeta, na verdade, é paciência. Minha mente é livre aberto, sou sincero com você. Tô sem ideias hoje, então tá foda de escrever. Não vou jogar conversa fora, não é pra mim nem pra você. Mas falar pelo nosso povo é o que conta. Deu pra entender? Deu pra entender. Deu pra entender. Caderno, lápis, as linhas são vazias. Tudo já foi dito, desconstruindo a rima. No momento eu tô mais pra baixo que pra cima. Um sábio sem sabedoria. Caderno, lápis, as linhas estão vazias. Tudo já foi dito, desconstruindo a rima. No momento eu tô mais pra baixo que pra cima. Um sábio sem sabedoria.